novinha na hora da salva. Apoio total da Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí, na pessoa do prefeito Antônio Neto, Elza Paixão, primeira dama. A organização tem o prazer de agradecer os patrocinadores Cândido e Marciana, Rony Leite, Professor Maurício Lacerda, Antônio Osório e Lili, JR Variedades, Centro das Construções em Socorro do Piauí, Organização Neto Sá, Paraguai Engenharia e Projetos, Zé Ricardo Dias, Wilson Capitão, Posto Osório Duarte, Organização Luiz e Luciana, Babox Verô e Netinha, Distribuidora Mari Moda, Bar da Valda, LB Areia, Organização Leda Borges, Professora Sonália, Netão, Rosa de Lima, Raimundo Messias, Chico Nem, Bi Transportes, Arnaldo Araújo, chefe de gabinete, Maria Joelma, secretária de saúde, RM Transportes, Bado Chico Pompeu, vereadores, Mundoco, Ronivaldo, Raimundinha, Wilson, Calazão Borges e Leide Sá, Varejão Crisarão, Panificadora Cronenberg, Organização Chico e Graça, Mercadinho Pague Menos, Organização Valdiron, Drogaria Pai e Filho, Organização Fernando e Leide, Açougue São Jerônimo, Organização David e Eliana, Mercadinho São João, Organização Adevaldo Rodrigues, Araújo Construções, Mercadinho Moreira, Organização Antônio Moreira e Família, Mauro Produções e Eventos, Verdurão Ribeiro, Organização Marlon, Metalúrgica Metal Arte, Organização Antônio Neto, Motopeças MV, Organização Mauro Borges, Contador Paulo Augusto, Aderaldo Costa e Irizone Barbosa, Professora Belita, Totil MD, Diretor de Esportes Netinho e Secretário de Educação Luizael Maia. Apoio especial da galera de São Paulo, de Fran Mesquita, Solimai Ronaldo, Eva Osório, JM Transportes e JM Frutas, LG Compras e Pila Frutes. Então, galera, estamos combinados. Mas o dono da lancha é o cabelo. Uma realização, Mundoco, Olavo Mesquita e família. Porque novinha na hora da sal. Se liga na batida. Esta é a Super Laser Som de Teresina, Piauí. Império do Som. Sucesso em qualquer lugar. A partir de agora, a Nação Regueira faz a festa aqui na programação do Tarde Total. Trazendo o pancadão Império do Som para toda a Nação Regueira. 3h48, eu vou ficando por aqui, volto amanhã. Uma ótima noite de sexta-feira. Luciano Cedês. Não fique de fora, você é nosso convidado especial para a 18ª Festa do Vaqueiro amanhã, lá na Vajota. Império do Sul. Dia 15 de julho eu tenho férias lá na Chácara do Jenipapo, Jardelzinho da Pisadinha. Vivendo Acordeon, Fábio dos Teclados, Denilson e Bertinho Tecla, organização Fabiano da Chácara do Jenipapo. A galera está convidada a marcar presença por lá. Dia 16, lá no assentamento Oco d'Água, tem Zé do Brega, aí no clube Encontro dos Amigos aí, organização do meu compadre Zé Francisco Grande e minha comadre Dina. Zé do Brega, no assentamento Oco d'Água, boa tarde, essa terra querida, conferindo a programação, todos os meus amigos e minhas amigas por lá. Alô, Raimundo Pedra, Raimundo, Fernando Casa Cheia. Pessoal, Santa Fé, Lagoa, Santa Teresa, Campo Alegre, São Zé da Tenda. Todos vocês, uma ótima noite de sexta-feira. Parabenizando os aniversariantes de hoje, 7 de julho, que Deus lhe abençoe. E a gente volta amanhã no sabadão. Valeu, como foi bom demais estar aqui com todos vocês. Agradecendo a todos os apoios culturais da emissora. Viaja, regueiro. Tchau, tchau. Até amanhã. Time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Now that's in the night, portrait of right. We don't know how to rhyme, but then we try. Look at me, baby. acessesuamusica.com e curta o melhor do reggae. Eu sou o Daniel e também sou a Glória Groove. Meu dia costuma ser bem agitado, mas quando a gripe me bate, eu bato de volta. Chegou Coristina D Pro, potente contra os sintomas da gripe, rinite e alergias. Respira e vai com Coristina D Pro. A oferta do app do BK é tão boa que até o Ronald veio aproveitar. Sanduíche é R$9,90. Tive que aproveitar, né? Baixe o app do BK e garanta vários sanduíches a partir de R$9,90. Burger King, do seu jeito. Luciano Cedez, Luciano Cedez. You look at me, baby, wanna catch on fire. Império do Sul. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all shook up, but I can't find the words. Every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Kind of hit emotions all around. Luciano Cedeiro. Luciano Cedeiro. Madness Império do Som. É simplesmente a qualidade exata do rap. Oh! the S, the stars above, the warmth of the people covers me, the cool breeze blowing from the sea. Sweet Sol Luis, sweet Sol Luis, going back home with reggae melodies from Sol Luis. CD Laser Soul, volume 43. Sol Luis, the island of love, heavenly air, the stars above, the warmth of the people covers me, the cool breeze blowing from the sea. Sweet Sol Luis, sweet Sol Luis, going back home with sweet memories of Sol Luis. Plenty of rain, plenty of heat, tropical vibes, nice and so sweet. Coconut fruits and fish from the sea. This is a paradise to me. Sweet Sol Luis, sweet Sol Luis. Going back home with sweet memories of Sol Luis. Sweet Sol Luis, sweet Sol Luis. Going back home with reggae melodies from Sol Luis. Laser, som, laser, som, o peso do reggae. Impacto é pouco, isso é potência. Potência. Laser Sound, número 1 do Piauí. Laser Sound. Reggae man should be the one to show the world what life from run. Reggae man should be the one to show the way to live upright. To live upright. Laser Song, o peso do reggae. Children, come along. Have to sing this happy little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. Children, come along. Have to sing this happy little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. CD, oh, yeah. Laser Song, volume 43. Reggae man, in too many places, had to sing so many faces. Reggae man, express some of them, show they got a lot of problem. But we are one. Laser Song, to always people reggae. Try to give some lighting that they could push on to. That they could push on to. That they could push on to. Children, come along. Have to sing this happy little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. Children, come along. Have to sing this happy little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. Oh yeah. I've a little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. Children, come along. After sing the I've a little song. Cause I'm the reggae man. Try to understand. Reggae man should be the one to show the world what life can run. Reggae man should be the one to show the way to live upright. To live upright. to live upright. To live upright, we must unite. We must unite to live our pride. To live upright. To live upright. Instagram e Facebook, perfil Ronaldo Laserson. I forgot I did. Laser Som. É uma atrás da outra. Som, o peso do reggae. Laser Som. Laser Som. Instagram e Facebook, perfil Ronaldo Laser Som. I will rescue you. Laser Som, o peso do reggae. We pray, Shaman. made to suffer, yeah. I'm woman made to feel the pain. Stay by our side and guide us. We pray, Shaman. Laser, som, laser, som, o peso do reggae. Esse é o CD da Super Laser Som, volume 43. Time is running out, yeah, yeah. But we don't need one, not a cry, no show. Chase them, who's gonna stray? And show them your way, Shaman. Make this an everlasting example. We pray, Shaman. Oh yeah, guide us, Shaman. Acesse e participe de nossas redes sociais, Instagram e Facebook, perfil Ronaldo Laser Som. Oh yeah, guide us, Shaman. Oh yeah, man was made to suffer, yeah, and woman made to feel the pain. Have mercy on a good man and pain. We pray, Shaman. Have mercy on a good girl and pain. Super, super laser soul to suffer, yeah. And woman made to feel the pain. Stay by our side and guide us. We pray, Shaman. Give us all your blessings and help us. We pray, Shaman. Laser Som, o peso do reggae. Oh yeah, guide us, Shaman. Oh yeah. Oh yeah. Laser Som, a número 1 de Teresina, Piauí. Super, super Laser Som. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente passou porra de repente. Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura. Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é pro mesmo. Então viaja de avião, mó princesa, mó prisão. Só vá pro papo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Laser Som, o peso do reggae. Tentei te ligar, me conectar, estamos com mentira. Daqui a pouco chega em casa, se a janta tiver fiado, deixa que eu esquento. Eu vou passar na tua casa pra dar beijo na tia, chama 100%. Viajei com ela, fumando um balão, sinto em outra dimensão. Coisa linda, não machuca meu coração. Caras do crime, sou malvadão. Papo, papo na direção, vou sem bicão. Deixa ela passar, em câmera lenta. Até vagabundo se orienta. Musa do calçadão, aí todo povo comenta. No tempero dela tem pimenta. Quando o despido mina, o marimbondo te rodeio. E nessa bunda tem fermento. Na hora minha mente pensa, puta que pariu, mas que maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é pro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa, uma prisão. Só vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro em quatro, de tesão. Vai com calma, meu coração. Ela diz tesão, né, crime. E que meu gosto não me define. Não vou botar minha blusa de time. Quase malu, bigode infine. Putaria pro teu caminhão. Bebe de ganso no Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. calçadão. Depois da foto o povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Acesse e participe de nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Perfil Ronaldo Laser Som. Quando eu vi aquela bola passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora minha mente passou por de repente. Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura. Tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser cura, mas ninguém é pro mesmo. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Só vá pro papo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Quando eu viajei no tempo, quando eu vi o celular, tava com papo de 1%. Tentei te ligar, me conectar, e sempre com mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fiado, deixa que eu esquento. Eu vou passar na tua casa pra talvez durante a chama 100%. Viajei com ela, fumando um balão. CD, laser, som, volume 43. Cara, sou crime, sou malvadão. Papo, papo na direção, vou com cibitão. Deixa ela passar. Câmera lenta, até vagabundo se orienta. Musa do calçadão, aí todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Quando tem espírito, mina o marimbondo de rodeio e nessa fona tem fermento. Na hora minha mente, se puta que pariu, mas que maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é pro mesmo. Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão. Só vá pro vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Ela diz que tesão não é crime, deixa meu gosto não me definir. Da minha blusa de time, encosta uma lupa de infine. Muita areia pro teu caminhão, pipi de ganso do Cesarão. Vapo, vapo, malvadão. Deixa eu te beijar, em câmera lenta. O governador baixa passagem que meu bolso não aguenta. Usa do calçadão, depois da foto o povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Sucesso, Laser Soul, a mais potente do Piauí. A simplicidade nos faz forte. Somos a Super Laser Soul, a Super Laser Soul de Teresina, Piauí. Esse é um CD da Super Laser Som, volume 43. Chemin. sociais, Instagram e Facebook. Perfil Ronaldo Laser Som. Every single day I got a heartache coming my way, 'cause you got a heart of ice. I hold you in my arms for nobody else would, but I super, super price. Laser Soul. Som, o peso do reggae. Som, o peso do reggae. Turns into a real I'm hanging soon. I need to get right down in my shoes. What you expect me to do? If you're playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't need to lay him down. It's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Super Laser Som, volume 43. Lay Laser Som, o peso do reggae. Else. And everything is not the same. like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. Cause I've had Terezinha Piauí. You left a mark in my mind that I never could erase. Took a piece from my heart that nobody could replace. Nobody could replace you. You are the eye in the storm. You're the piece I try to find. When I'm out in the cold, you're the one that's on my mind. We'll search until I find you. Sometime I hope you'll be with me, be mine. de nossas redes sociais, Instagram e Facebook, perfil Ronaldo Laser Som. Som, volume 43. O peso do reggae. Laser Som, o peso do reggae. Peso do reggae. Peso do reggae. Peso do reggae.

vou te beijar. Como sábio na arte de amar, não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Baby, eu te amo. Sei que eu te amo demais. Sucesso nosso, bota na pressão. Gostosinha demais, bebê. Me dá uma chance, quero ficar com você. Eita, papai. Faz um tempinho que eu tô te olhando. Tudo vestidinho rebolando. Vamos beber e o piseiro tocando a rocha, bebê. Deixa eu beijar tua boca. Fica comigo hoje à noite. Depois bora, bora pro meu barraco. Depois bora, bora pro meu barraco. Fazer amorzinho sem ar-condicionado. Vou te pegar de frente e de quatro de lado. Bora pro meu barraco. Depois bora. Ai, bebê, a rocha. Toma, vai. Fazer amorzinho sem ar-condicionado. Vou te pegar de frente e de quatro de lado. Olha o solinho do paredão. É pra bater no seu paredão. A sensação. Tu tá gostosinha demais, bebê. E não há chance, quero ficar com você. Machuca, vai. Faz um tempo que eu tô te olhando. Tudo vestidinho, rebolando. Vamos beber e o piseiro tocando. Bora. Deixa eu beijar tua boca. Vai, bebê. Fica comigo hoje à noite. Bora, bora pro meu barraco. Ai, ai. Fazer amorzinho. Vou te pegar daquele jeito que faz. Bora pro meu barraco. Depois bora, bora pro meu barraco. Fazer amorzinho sem acondicionar. Vou te pegar de frente de quatro de lado. Bota a ponta de pressão. Bugir do cavalo. Redenção de som da bandeira. Vamos na fera aí, viu? Sensação, bebê. Faz amorzinho sem ar-condicionado. É o Natanzinho, é o Natanzinho. Atualizou, meu amor. Seu hit de verão com o Natanzinho. É o Natanzinho, é o Natanzinho. Vai rebolando gostosinho pra mim. Deixa para, já rolei o menino. No espelhado você tá gostosinho. Senta pro poço, senta pro Natanzinho. Quero ver lançar pra ela essa treva que é. Parecia bem mais tarde, tanto raio que produz. Parecia bem mais tarde, tanto raio que produz. Saca com carinho, saca com amor. Saca com carinho, saca com amor. Saca com carinho, saca com amor. Saca com carinho, saca com amor. Sozinha é diferente, meu filho. Seu kit de verão. Vai, vai, vai. Ela fez 11 de frente, olha que pilantra safada. Ela fez 11 de frente, olha que pilantra safada. Quer sentar com a vara, quer sentar na vara. E disse que quer sentar de pó, pó, pó, pó. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca do amor. Saca do Natanzinho. Alô, galeguinhas e comenda. Pleno Marovino. Pleno Marovino. Barulhão do Maracujá. Manhãzinho. Pixpet, seu site de apostas esportivas. Olha que vai rebolando gostosinho pra mim. Já fui chapado, já rolei o big. O na batera tá tocando o Bruni. Senta com força, senta pro Natanzi. Eu quero vir lançar pra ela. Senta, senta, vai. Parecia tempestade tanto raio que brotou. Parecia tempestade tanto raio que brotou. Seguida, meu filho. Soca com carinho, soca com amor. Mexeu as pernas na carreirinha. Tem mais. Soca, soca, soca com carinho. Tem mais volta, né, meu filho? Soca com amor, soca com carinho. Vai. Soca com amor, soca com carinho. Ela se bronzeou todo dia pro Natanzinho, viu? Ela fez 11 de fitim, olha que pilantra safada. Chamou a Alisson Joias, ai, ai, vai Alisson Joias. Quer sentar na vara, vai dar, quer sentar na vara. Ela tá querendo, ela. Saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca com amor. Natanzinho, vento feitosa. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai devagarinho, o Natanzinho tá aí, atualizou, meu filho. É o Natanzinho, é o Natanzinho. Swing down. Antes de pôr um fim, doeu demais em mim. Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás. Doeu, mas não dói mais. Era a liberdade que você queria. Tentou me esquecer da dor de por dia. Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave. Ficou só no quase. Vai morrer de saudade. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Parece que a gente trocou de lugar. Chorar de soluçar, de Paulo e Paulino. Bom demais. Júnior Produções, Diogo Produções. Os camaradas Renato e Franklin, vem! Você não hesitou antes de pôr um fim. Doeu demais em mim. Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás. Doeu, mas não dói mais. Era a liberdade que você queria. Tentou me esquecer da noite pro dia. Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave. Ficou só no quase. Vai morrer de saudade. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Tá querendo voltar, vou logo avisar. Se depender de mim, pode chorar de soluçar. Parece que a gente trocou de lugar. E mais uma chegando pra galera curtindo. Sabe gostando assim, ó. Só no balanço, se vem. Bom demais! Sucesso ao vivo pra vocês! Olho em teus olhos, sinto o coração bater. De amor enfeitiçado, com vontade de te ver. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Uma luz em fogo, meu corpo vem queimar. Louco de desejo, tô querendo.

viu mais? De hoje em diante, só vou gostar de quem gosta de mim. Tomei essa decisão, andar aqui pra frente, faz ser assim. Porque quem eu amava tanto, hoje vive bem longe de mim. Parti e foi embora com outro, e me deixou morrer nas mãos. Por isso eu canto assim. Quem tem duas não tem uma, quem tem uma não tem nenhum. Por isso eu tenho mais de três, pra não ficar só mais uma vez. Bom, menino, teclado, Ciliane, na pisada do shot. De hoje em dia, só vou gostar de quem gosta de mim. Tomei essa decisão, daqui pra frente vai ser assim. Porque quem eu amava tanto, hoje vive bem longe de mim. Partiu, foi embora com outro, e me deixou morrer na flor. Por isso eu canto assim. Quem tem duas só tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Por isso eu tenho mais de três, pra não ficar só mais uma vez. Quem tem duas só tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Por isso eu tenho mais de três, pra não ficar só mais uma vez. Ao vivo é bom demais. A sensação do paredão. Brisa, brisa. Avisa que o gordinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho. Alguém que já não tá mais se entregando. Seu abraço tá me dando frio, porque teu corpo não tá me esquentando. Nessa relação só tem eu, você não tá merecendo o que tem. Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém. Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo, eu vou botar o meu beijo pra jogo. Eu vou botar meu beijo pra jogo. Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso, eu vou botar meu beijo pra jogo. Eu vou botar meu beijo pra jogo. Cê vai tomar cachaça, solidão e choro. Não, não, não, não. Eita, Giovanni Guedes. De amar sozinho, alguém que já não tá mais se entregando. Seu abraço tá me dando frio, porque teu corpo não tá me esquentando. Nessa relação só tem eu, você não tá merecendo o que tem. Cuidado, que eu posso ser o amor da vida de alguém. Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo, eu vou botar meu beijo pra jogo. Eu vou botar meu beijo pra jogo. Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso, eu vou botar meu beijo pra jogo. Eu vou botar meu beijo pra jogo. Cê vai tomar cachaça, solidão, choro. Salvador, viu? Sai do meio que eu tô passando. Em nome da minha Top Events, em nome da Tapajós, direto de Campo Santo, meu Ceará. Alô, Wesley Sabadão, meu irmão. Tamo junto, viu? Abraço do Gurinho, Narciso Acordeão. Se vai tomar cachaça, solidão. Alô, Maranata Produções, e segue no linha. Não dá mais pra viver assim, sem teu calor a chama vai ter fim. Você deixou marcas que o tempo não vai apagar. Eu no meu quarto antes de dormir ainda me toco amor pensando em ti, ardendo em desejo, querendo seu corpo em mim. Demais. amiga, eu vou te contar. Ontem ela botou pra gerar, mas a novinha me pegou. Ela me deu um show de amor. A turnê começou no carro, chegando em casa ela me arrastou no bar. Respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração. Ai, quero de novo, mozão. Ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê. Passa em quatro paredes, ela volta pra tremer. Vai. Ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê. Passa em quatro paredes, ela volta pra tremer. Bota a piscina, bota a swing e vai. O som que balança. Apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e ouvir o som. Tomando uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir o som, a turma do calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomando uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e ouvir o som. Tomando uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Os cabos que botam música pra tocar no paredão, Andrada Lourdes, Fugindo Cavaco, e você que tiver um som, por favor. Ai. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomando uma geladinha, escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter o som, pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomando uma geladinha, escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Vaquejada é vida, vaqueiro na cela, vaqueiro campeão, todas as páginas de vaquejada. Estátua do vaqueiro, chama a gata pra dançar que eu quero ver. Pra arrastar a chinela, aquele jeitão. O nome dele é Arine, vem, vem. Eita, minha vaquerama, balance, deixa o boi descer que o gordinho tá pronto. Vamos passar a Arinquilang. Avisa que essa estourou, viu? Liga assim, ó. Olha que 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro quatro de dread, já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tudo pra lá de vivo. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Foi na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Pegada de vaqueiro. Olha que 5 da manhã e o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de 10 já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de vivo. Procurando hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Oi, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Oi, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Oi, na. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Sai vaquejado, viu? Esporte está dominando o Brasil. Alôzão pra todos os vaqueiros do meu Brasil, do meu Nordeste. Pega MC Maria, a prova da ousadia. A sensação do paredão, bebê, aumenta o som. Sensação, gordinho fazendo sofrer. Isso aqui é pra tomar uma, viu? Alô, Vicente, Floresta. Chora não, viu? Meu amor, te peço pra não ir embora. O mundo lá fora é cheio de ilusão. O amor não marcou o dia e nem a hora pra fazer morada no meu coração. O amor não marcou o dia e nem a hora pra fazer morada no meu coração. Isso aqui é pra minha vaquerama que gosta de tomar uma. Salvo ali da Cis do Acordeão. Está enraizado dentro do meu peito. Aí foi o jeito de eu me apaixonar. Foi assim que a gente se apaixonou. Para o nosso amor nunca mais se acabar. Foi assim que a gente se apaixonou. Para o nosso amor nunca mais se acabar. Pode beber, viu? Alô, Pago Luiz, alô, meu Piauí. Nada nessa vida vai nos separar. Meu amor, não vá, não pegue esse avião. Nada nessa vida, nem em algum lugar pode superar essa nossa paixão. Nada nessa vida, nem em algum lugar pode superar essa nossa união. Não vai não, assim o gordo sofre, assim o gordo chora. Feito tatuagem não apaga mais. São as credenciais que você deixou. Será infinito como as estrelas, com a cor vermelha, a tinta do amor. Será infinito como as estrelas, com a cor vermelha, a tinta do amor. Santa Cida Acordeão, falando de amor pra minha vaquerama. Ele é de Capuçado, meu Ceará. Já que você ficou, amor, esse é o momento pra o nosso casamento a gente marcar. Tenho a aliança aqui na minha mão pra nossa relação oficializar. Tenho a aliança aqui na minha mão pra nossa relação oficializar. Na, na, na, na, na. Não prestar, viu? Fala essa curva, manda boi do gordinho tá pronto. Alô, minha vaquerama. Essa música eu dedico especialmente pra minha gatinha, como a mais linda desse mundo. Ô, Ari, meu amor. Eu sei que é para me matar teu olhar, linda como a cor do mar, deseja, deusa sereia do mar, me chama que eu vou pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até, no castelo de areia, a quebrada na maré. Flutuando pelo céu, no castelo de areia, a quebrada da maré. Oh yeah, yeah, oh. Da região, Tamaracá, obrigado por abraçar esse vaqueiro aqui, rapaz. Eu sei que é para me matar. Teu olhar, o teu olhar, linda como a cor do mar, todo mar. Deseja, Deus, a sereia do mar. Me chama, que eu vou pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até no castelo de areia, na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, no castelo de areia, na quebrada da maré. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Chama que eu vou. Vai. Balança, balança. Essa daqui é pra tomar cachaça e sair achando as pontas no chão. Vai, vida. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tá sozinho na desilusão. Ei, mulher safada. A mentira que eu vi foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Ai, papai. Eu fui magoar o meu grande amor. Pra que eu fui magoar? Como eu pude esconder? Se eu não voltar pra casa, eu posso viver. Aqui tá sozinho na desilusão. Ai, meu. Mas a besteira que eu vi foi deixar você. Meu lado só resta a solidão.